Licença pra chegar, logo apresento os kits. Família Matilha, guerreiro aliado, só peso cabeça nos beats. Colando pra somar, lançando os hits. Sente o peso dessa gangue, merece até um repeat. Licença pra chegar, logo apresento os kits. Família Matilha, guerreiro aliado, só peso cabeça nos beats. Colando pra somar, lançando os hits. Sente o peso dessa gangue, merece até um repeat. Vem na tranquilidade, só chegar no sapatinho. Quando cola com vontade, em tudo se encaixa neguinho. Som de qualidade, sem pagar de estrelinho. Humildade e vontade nessa banca não tem fim. Vem na tranquilidade, só chegar no sapatinho. Quando cola com vontade, em tudo se encaixa neguinho. Som de qualidade, sem pagar de estrelinho. Humildade e vontade nessa banca não tem fim. Negro, branco, manto, santo, reza, crença, caráter, essência, conduta, atitude, vem da plenitude. Má fé e ganância da ânsia ilude. Raso, mundo, limpo, imundo. Mas um povo é tão mundo que chamam de vagabundo. Mais uma ideia de tio formada por ideais. Mais uma letra cantada com intuito de buscar paz. Mas alguns seguem comigo, humildemente eu não peço. Eu só agradeço e conheço reais amigos que levam. Vendo sopro do leste, quem sabe seja outro teste. Estrutura uma pura armadura na qual me veste. Eu me vejo estado de paz, exercendo o que me motive. A musicalidade traz arte e parte em nossas vidas. Muito longe do fim, olhe de perto pra mim. É a verdade nos fatos, passando atos assim. Vem na tranquilidade, só chegar no sapatinho. Quando cola com vontade, em tudo se encaixa neguinho. Som de qualidade, sem pagar de estrelinho. Humildade e vontade nessa banca não tem fim. Vem na tranquilidade, só chegar no sapatinho. Quando cola com vontade, em tudo se encaixa neguinho. Som de qualidade, sem pagar de estrelinho. Humildade e vontade nessa banca não tem fim. A vida é estreita e perigosa se trilhar. Com um objetivo na cabeça, a luz do túnel vai brilhar. Iluminar qualquer caminho que deseja alcançar. Só é feliz nessa vida quem faz por ela, rapá. Rima metrificada em larga escala encontrada. A rua é paz de espírito com quem eu sei que não dá falha. A de virou domínio, o domínio é que virou fala. Reúne tudo essa banca pra ouvir Matilha na sala. Nessa casa de madeira, segunda, segunda-feira. E sextas de lero, lero, sincero, sem brincadeira. O que espero da vida pra ser sincero, neguinho? Mina, rima, alegria, sucesso e paz dos maninhos. O que espero de mim, ou que almejo encontrar? Vida tranquila e que seja sempre perto de um bom lugar. O que espero de tudo, o que espero do mundo, eu sei lá. Por aí eu vou pagar no meu estilo vagabundo. Vem na tranquilidade, só chegar no sapatinho. Quando cola com vontade, em tudo se encaixa neguinho. Som de qualidade, sem pagar de estrelinho. Humildade e vontade nessa banca não tem fim. Vem na tranquilidade, só chegar no sapatinho. Quando cola com vontade, em tudo se encaixa neguinho. Som de qualidade, sem pagar de estrelinho. Humildade e vontade nessa banca não tem. Licença pra chegar, logo apresento os kits. Família Matilha, guerreiro aliado, só peso cabeça nos beats. Colando pra somar, lançando os hits. Sente o peso dessa gangue, merece até um repeat. Licença pra chegar, logo apresento os kits. Família Matilha, guerreiro aliado, só peso cabeça nos beats. Colando pra somar, lançando os hits. Sente o peso dessa gangue, merece até um repeat.